E aí, Guido Aliança Racial, prestando homenagem pra essa rapa toda aqui, moro? Preste atenção. Os manos das antigas, agora vou lembrar. A velha escola, muitos vou citar. Do rap americano, fenômeno mundial. Vamos que vamos, só monstro mil grau. Cidade Nova York, Costa Leste, o berço. Macris do hip hop, o suporte do gueto. Bugged Out Production, Run DMC. Houdini Comodi, IPMG. Public Enemy, House of Pain. Onyx, Nas, Busta Rhymes, Wu-Tang Clan. Notorious Big L, Big Pun, Gangstar. Jay-Z, Fat Joy, Death Squad, Salt Pepa. Eric B, Hakim, The Roots, Kutz Blow. M.O.P, Mobb Deep, Della Soul. Lord, Finesse, Grave Diggas, Kuji Rap. LL Cool J, Beast Boys, Dice Effects. 50 Cent, Mos Def, Heavy G. Talib Kweli, Lords of Underground. De Nova Jersey, Hip Hop, El Rei. Nori Banete, Queen Latifah, aperte o play. Flash Hack, Flash Hack, Flash Hack, Flash Hack, Flash Hack, Flash Hack, Flash Hack, Flash Hack, Flash Hack, Flash Hack, Flash Hack, Flash Hack, Flash Hack, Flash Hack, Flash Hack, Flash Hack, Flash Hack. De Cleveland, Bonnie, e Nova na levada. Tudo em harmonia, perfeito o som dos caras. Partindo pro outro lado, bem-vindo à costa oeste. Rap gangsta, sonzeira febre. Da Califórnia, os mano em crescendo. Los Angeles, Compton, Long Beach, mó treta. Easy, Dr. Dre, Ice Cube, MC Ren. DJ Ella, formação NWA. MC H, CMW, Bruce Crips. Soul Central, cartel, vixe, é o crime. Baby Gangsta, Dresta, Tuchot, R&D. Snoop, Nate Dogg, dupla LBC. Lowrider nos vídeos, estilo All Star. Dog Pound, The Game, X-Beat, pá. Westside, Connection, WC, Mac Team, Cypress Hill, DOC, ICT, King G. Houston, Texas, Scarface, Ghetto Boys. Me lembro bem, nascido em Nova York, enraizado em Los Angeles. Tupac, o mito, Thug Life no sangue. Flash Hack, Flash Hack, Flash Hack. Flash Hack, Flash Hack, Flash Hack, Flash Hack, Flash Hack, Flash Hack, Flash Hack, Flash Hack, Flash Hack, Flash Hack, Flash Hack, Flash Hack, Flash Hack, Flash Hack, Flash Hack, Flash Hack. Salve, Ludacris, Eminem, Grandmaster Flash, Slick Rick, Derek B, Brand Nubian, Alka Hollings, Hunt Haskell, DJ Quick, Space One, Fushinikins. É isso mesmo, Aliança Racial, Guido representando e tal. Paz a todos, é nóis.